Região 3520, controle Salvador. Se não tem essa vez, chegada chegar a Mário, pelo menos de voo 050, ajuste ao altímetro 1014. 0014, pode voar, estável? Autorizado, direto estável, Dan 3520. Estável, ligado.

3620, chama agora, por 118 decimal, 9. 2954. Salvador Barões, 3520, estabilizado e avistado. 3520, continua a aproximação, reporta baixado e travado, ajuste de altitude 0094. Reporta lá com 0094. Tipo 20, quem negar no 014, autorizado pouso no 0, vento 090 graus, 8 mais. Pouso autorizado, 10, tá? 3520. Giro 20, solo 18, direita, 21 no norte, solo. Direita, 219, boa. Salvador, gol 1173, bom dia. Tráfego Salvador, gol 1173, bom dia. Prossiga. Você sabe se o Paulo está funcionando? Paulo Prado também, porque eu chamo quem atende. 1219. Obrigado. número controle? Voo 1812, controle Salvador, sendo identificação dessa veio chegar da área para o nível de voo 050, ajuste ao altimetro 1014. Então, 3816, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1014. Autorizado, direto estado, gol 1812. Direto estado, gol Três artes e o gol 1812. Atenta a trajetória, autorizada pro 090. O 2 vai fazer um sentido, senhor, 5 milhas só, a proa 040, foi da prova para ir lá. Após isso, está autorizado o voo na proa do Serra Vita 366, você para 2510 do 1812. Ok, obrigado. Até o senhor, após os dias, é o Serra Vita 366. Correto, você para 2510 do 1814. Só apresenta no meio, terça para 4.7, altímetro 1014. O procedimento é NASA. Sete, só na presente está autorizado voar na pro do Serra Veto 366. Reduz a velocidade 2 ou mais. Serra Veto 366 na pro. Eu estou 381, 192 controle, bom voo. 198, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1173. Sofia? Voo 1173, decola Dael Leda. Voo 1173, contato na barra de decolagem sobre a versão da transição móvel, para o mesmo de voo 390. Gente, da Watch 360-7173. Esse é o procedimento do 366, gol 1892. Gol 1892, completa final do procedimento Renato. Chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, até logo, obrigado. Até logo. É 3816, na prova do Serra Vita 366, desce para 2510, altimetro 1014, está autorizado para o segmento terminal do sistema 0. Vai seguir tráfego na aproximação, 9 milhas, Boeing 737-800, reporte visual com a pista. 2510, autorizado para o sistema 386, vai chamar iniciado. Negando 0 no 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento 0,80 graus, 8 mais. Desde pouso 0, 1, 2. Paulo 38, não mexa, agora torre 118, décima.